Pra realização dos sonhos, ALV, segunda família. Até o fim sou verdadeiro, salve, salve, salve guerreiro. Ei meus manos, satisfação total, segunda família, ALV, tamo junto parceiro. Da falsidade, é o fim, é quente, é o fim, é o verdadeiro, sobra quem é. Esse é um rap diferente de um além da visão. Aqui não tem pilantragem, trairagem de irmão. De olho no dicionário para não te ofender. Escrevi letra que rima especialmente com você. Palavras se batem no raso, se te servem como luva. Se o verso te encaixa, pegue aí sua carapuça. Vou ficar vagando no tempo até entrar na sua loucura. É um sistema diferente, só serve mesmo pra quem usa. Vai pra saída, vai ligeiro, seu perdedor implacável. Seu medo do sofrimento, que falou, cena notável. Abraçar nem sempre é defender e ser fiel. O mal tá sempre perto, escolha o inferno ou o céu. Assim vai colher o que na terra plantou. Tristeza, alegria, desespero na vida ou amor. Gerar o sentimento de pregar amor e paz. Viver pela palavra te dá poder pra Satanás. Seu caminho está traçado, seu fim será cruel. Se viver como juiz, vai ser tratado como réu. Então basta, volte pra Deus e chega de malandragem. Pra entrar no reino do céu tem que sair da pilantragem. Viver amor e paz sem heresia ou falsidade. Encontrei em Jesus Cristo a verdadeira liberdade. Chegar de malandragem, chegar de pilantragem. Chegar de falar mal e me abraçar com falsidade. Forte, forte, só vence quem acredita. Quem não desiste das lutas da vida. Traição é embaçado, mentira que tortura. Quem era aliado se tornou maldito Judas. Armadilhas, falsidades tentaram me derrubar. Mas eu estou de pé, tô pronto para lutar. Me levantei do chão, minha visão foi além. Só lamento, comédia, do mundo não sou refém. Nem vem, que não tem, vocês vão ter que engolir. A unção é verdadeira e o mal vou destruir. Fariseu, cai pra dentro, só pra ver de qual é. Ninguém me para, nem me cala, nisso pode botar fé. Quer ser o bambambam e dar uma de esperto. Jesus tá vendo de cima com os olhos bem abertos. Quem te viu, quem te vê, já sabe como é que é. Quer ser muito louco, mas não passa de mané. Nega, chega de malandragem, chega de pilantragem. Chega de falar mal e me abraçar com falsidade. Chega, chega de malandragem, chega de pilantragem. Chega de falar mal e me abraçar com falsidade. Chega, chega de malandragem, chega de pilantragem. Chega de falar mal e me abraçar com falsidade. Chega, chega de malandragem, chega de pilantragem. Chega de falar mal e me abraçar com falsidade. De repente o pirado se envolve, Joe é nóis de volta ao combate. Bagulho nervoso, Rafa na cena, mais um louco de volta ao combate. Eu creio, tome cuidado, sempre tem pico por perto. No mundo do gentalha esperto, fica de olho aberto. Certo ou errado, não seja o culpado, embaçado, atrasalado. Tome cuidado, fique ligado, pois todo falso será jogado. Quanto a inveja, mentira, se liga nessa corrida, toma por paz. E tromba com tapa nas costas, armando a punhalada por trás. Fazendo inveja, ajuda esse lado armada, se liga gentalha. Quem conspira contra a quadrilha, tipo botina, leva na cara. Mão metralha, fica na bota, a máfia se junta, contra as pipoca. Um por todos, todos por Cristo, caem mentiroso. Aqui não cola, nem se coça, bico pilantra, canalha invejoso. Duas caras, tititi, conversa fiada, é a cara do jangada. LV, segunda família, cara de verdade, a cara da gente. Derrota é consequência pra quem conspira contra os crentes. Vira casaca, nem se coça, até o fim sou verdadeiro. Revolucionário, sempre louco no fim da fila, mas em primeiro. Vejo falso, tapa nas costas, faria sem piedade. O que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Loki mentiroso, passa de amigo a inimigo. Invejoso por migalha, trai até quem anda contigo. Venenoso, traidor, olho no olho, vejo a mentira. Mascarado, salafrário, ordinário na corrida. Eu tô de olho aberto, eu tô veado, eu tô esperto. Tem lobo vestido de cordeiro, eu tô ligado, tem bico por perto. A fé sem obras é morra, se tem ouvidos, ouve e entende. Seu rap tá matando mais que o veneno da serpente. Pilantragem, a flor da pele, quem dera fosse verdadeiro. No ranking do sem cara, de supera Judas o primeiro. Adeus, ninguém engana, não se esquece, escuta isso. Segunda família, amor verdadeiro, sem falsidade, caráter de Cristo. Chega, chega de malandragem, chega de pilantragem. Chega de falar mal e me abraçar com falsidade. Chega, chega de malandragem, chega, chega de pilantragem, chega de falar mal e me abraçar com falsidade. Chega, chega de malandragem, chega de pilantragem, chega de falar mal e me abraçar com falsidade. Chega, chega de malandragem, chega de pilantragem, chega de falar mal e me abraçar com falsidade. Pra receber perdão tem que ter atitude, pra nascer de novo e encontrar então virtude. Tem que parar de falar mal, pecador traiçoeiro. Você chegou como lobo, se fazendo de cordeiro, tornando como Judas, maldito traidor. Depois vem com o menino, esquecendo o que falou. Amigos injustos com amigos, não sabemos tem quem confiar. Traz revolta, traz desgosto, por não sabermos quem vamos amar. Os meus piores inimigos se tornaram meus amigos. Os meus maiores amigos, passo a passo, me traíram. No tempo, bons alguns vieram e comeram então comigo. Depois de ter saboreado do jantar, me deram perdido. Com anel feito na medida para os dedos. Só quem te conhece pode revelar teus segredos. Neste tempo presente, alguns irão te odiar. Andando como irmão, dizendo que sempre vão te amar. Pra viver melhor, a falsidade tem que acabar. Amar com sinceridade, sem o medo de falar. Mesmo que doa e leve a certeza de viver em paz. Acreditar que amor, sincero é verdade, o bem nos faz. Chega de malandragem, chega de pilantragem. Chega de falar mal e de abraçar com falsidade. Chega de malandragem, chega de pilantragem. Chega de falar mal e de abraçar com falsidade. Chega de malandragem, chega de pilantragem. Chega de falar mal e de abraçar com falsidade. Chega de malandragem, chega de pilantragem. Chega de falar mal e de abraçar com falsidade.